paz do Senhor. Olha, você gosta de uma novelinha, não é verdade? Eu pensei na minha vida hoje, pense na tua. A nossa vida é uma novela, não é? Mas quem é que está escrevendo a novela da nossa vida? Se eu escrevo, vai ser uma comédia. Mas se os outros escrevem, vai ser uma tragédia. Então eu deixo Jesus escrever, porque vai ser um romance. Ele é o autor da minha vida. Ele conhece do começo ao fim a minha vida. Ele é o Deus de amor. Há capítulo com luta, há capítulo com alguma tristeza, mas sempre termina com vitória, porque ele é o melhor autor de novelas de vitória que eu conheço. E eu sei que ele não deixa tragédia como a verdade perdendo. Ele não deixa comédia como os outros zombando de mim, mas é sempre um romance, aquela vitória que vem no fim. E muitos um dia, tenho certeza, assim haverão de querer ler a história da nossa vida. Mas quem escreve a novela da tua vida? Você, os outros ou Deus? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.